Melhor acessar isso antes, né? Take care, amor. Take care, amor. Wilson 651, está autorizado o táxi, Pationo Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, chama quando pronto. É, 651, leva o autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola, meia dúzia de nós. Cessna 6251, decolado 38, controle 1 no 9, decimal 35. 1935, 6251. Controle Salvador, Cessna 6251. 6251, contato radar, vim para o 360, voe Leda. Voando Leda da presente, subindo ao 360, 6251. Você poderia coordenar para o 6251 na prova de moto, por favor? Quem te aguarde. Obrigado, hein? Está autorizado, vai direto o Dadna. Cessna 6251, copiou o controle? Não, me desculpe, prossiga. Autorizado, vai direto o Dadna. Voar direto, posição Dadna, obrigado, 6251. Dadna. Dadna, afirmativo, Delta, Alfa, Delta, November, Alfa, obrigado. Controle, Gol, Santo Juliette, na escuta. Sango Juliette, prossiga. Sango Juliette, senhora, está aqui na ponte, posição número 2, Lima do Pátio 3, solicita autorização de rebote até a ponte de número 4 do pátio principal. Está autorizado o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Certo. É 251 no Charmeu Centro Recife, né? Qual seria a frequência para chamar Recife? Primária 1251, secundária 133, decimal 25. 251-3325. Paulo Salvador, Pan Mike X-Ray Juliette. Pan Mike X-Ray Juliette, prossiga. Bom dia, X-Ray Juliette na remota 14, parte 1, pede autorização de giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a Israel. X-Ray Juliette, estou ciente, reporta ao término. Juliette, reportará no término. Controle Golf Tango Juliette, solicito autorização para ingressar ao pátio principal até a ponte número 4. Golf Tango Juliette está autorizado, principal até a posição 04, reporta ao término. Ok. Sente. Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Victor, Quebec, Baixo 3. Com o Victor Quebec, prossiga. Bom dia, senhora. O Victor Quebec solicita autorização de rebote do Baixo 3 para o Baixo Principal, posição número 5. Alfa Victor Quebec está autorizado. Reboque, reporta para ingresso no Baixo Principal. Positivo, senhor. Vamos iniciar. Victor Quebec. Obrigado. Tá, Mike, X-Ray Juliette informando o término do cheque, grato, bom dia. Gente, bom dia. Paulo Salvador aqui, o aviante Alfa Vitor, Quebec. Podemos ingressar no pátio principal? Alfa Vitor, Quebec está autorizado a ingressar no pátio principal para a posição 05, reporta ao término. Bom dia, senhor. Quebec, sim. Controle Golfo, Sistema Juliette, forma término de reboque na ponte de número 4. Golfo, Sistema Juliette, ciente, bom dia. Bom dia, obrigado. Na posição número 5, mais pessoal, obrigado, bom dia. Alfa Victor Quebec, ciente, bom dia. Bravo do Leco, bom dia. Autorizada a chegada a Mário, desça ao 050. Mário 050, bravo do Leco. Posicionado? Autorizado. 225, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 092. Está jogando no 2, 4 mil pés, informa que está com a... Controle Salvador, Chanel 625, só que você está bom? 625, vou e pelo. Pelo, 625, obrigado. Thank you. Salvador, mas jogou na 040, informação 4. Bom 940, bom dia, via Bonf, desça para o 060. Via chegada Bonf, 060, bom 040. Bravo, Eco, Bravo, Zulu, Eco, em qual a velocidade que mantém? O Bravo, Zulu, Eco, controle? Bravo, Zulu, Eco, mantém ficado de 269. Você começou de manter até Duna? Afirma, Duna, Bravo Zulu Eco. Oi, Duna, desça para 2 mil pés e mantenha a velocidade, o Bravo Zulu Eco. Duna, 2 mil pés, mantenha a velocidade, Zulu Eco. Anemia 225, reduza para 2109. Reduza para 2109, Anemia 12, extensão de 3, apresenta de aqui a nossa esquerda na proa 2. Reporta ao término, número 2 na aproximação. Reporta a reta toda a rota, número 2 na aproximação. Decola da 1-0, após decolagem, curva à direita, na saída da EU, Leda Motiva, intercepta Upper Zulu 1-0 até Taubaté. Transponder 5477, controle 1-1-9, decimal 35. Então estamos autorizados, nível 320, decola da 5710, curva à direita, intercepta no perfil da EU, Leda Motiva. Depois Upper Zulu 1-0, e até Taubaté. Transponder 5477 e o controle de Salvador 1119 decimal 35 131. São 31171, contingimento correto, chama quando pronto no gate 10. Chamarei quando pronto, obrigado, 31171. Bravo Zulu Eco está autorizado, ILS-XV, reporte estabilizado, localizador. ILS-XV autorizado, reportarei estabilizado no localizador, Bravo Zulu Eco. Passar 5 mil para 4 mil. 6225, desço até 3 mil pés, o ajuste permanente. 3 mil pés, o estado 1012. 12. Declaração para o sequenciamento após pelo, mantenha a proa 220, seu limite ao localizador. Após pelo, proa 220, limite ao localizador, minha dúvida. 19040, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. 4.012, só tem que pessoal pequeno desvio direito para evitar a formação, pode retornar, prova de bom. Esse reporte é prova no bom, o Gol 9040. Reporta ali. Bruno 093, via bom, filista para o 050. Nessa mesa 050, chegada bom, Bruno 093. Deixa alguma possibilidade de voar direto bom? Bruno 093, deixa alguma possibilidade de voar direto bom? 093, autorizado. Utilizando o localizador de transmissão Bravo do Leste. Bravo do Leste, complete a aproximação final e chame torre na frequência no 8.95. 1895, Bravo do Leste, bom dia. 1895, prossiga para 2.000 pés, aguardando uma proa para o localizador. Vai seguir o tráfego à frente, inicialmente está 5 milhas, é um mapa Charlie 1-2. Sim, Charlie 2-5. Bravo Zulu Eco, avistado, ajuste 1-0. 1-2, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Sim, Bravo Zulu Eco. Utilizador, curva esquerda na proa 1-4-0, reporte estabilizado. 1-4-0, vai passar estabilizado, 1-2-0. Bravo Zulu Eco, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, meia dúzia de nós. Pouso autorizado, 1-0, Bravo Zulu Eco. O 9040, depois para 2.000 pés, o ajuste 1-0-2, está autorizado o ILSX e reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés. 1-0-2, autorizado ILSX 3, 1-0, reporta no localizador. Vou 9040. 1-0-96, desça para 4.000 pés, ajuste 1.012. 4.012, 1-0-3. Salvador, Chanel 225, está estabilizando o localizador da 1-0. 225, complete a aproximação final e chame torre na frequência 98.95. 1-0-95, grato, Salvador, Chanel 225, estabilizando o localizador da 1-0. Chanel 625, avistado, ajuste 1-0-2, reporte externo, baixar travado. Thank you. Zulu Eco, solo 32, libera direita, solo 121, décima 1. Direita 211, braço Zulu Eco. Salvador, Papa Romeu, braço Zulu Eco.